Controle TAM 3597, solicito Varival para evitar formação. TAM 3597, Varival. Direto Varival 3597. Cinco nove sete três, decolou o zono quatro, chama o controle, frequência 199 decimal 8. 198. Rio 5973, bom dia. Rio 5973, contato radar decolagem, suba até nível de voo 310, sai da PUCA. 310 na PUCA. Guardião 07, bom dia, torre, prossiga. O guardião está autorizado a decolar com proa nordeste, informa o vento de 1.00 graus, 1.00 nós, guardião, aguarde transferência para o controle. É, aguarda a transferência, fora do solo, guardião 07. Sente guardião agora com o controle, frequência 199 decimal 8. 7198, grato. Controle Salvador, o guardião 07. 07, prossiga. Tendo 500 pés sobre lava de Freitas, intenciona após buraquinho, prosseguir via litoral até Praia do Forte, guardião 07. 7, guardião 07, mantenha 5 condições visuais, 500 pés. 7. TAM 35 no site, chame centro Recife, frequência 128 decimal 8, alternando 126 decimal 0. Chama Recife 1288, alterna 1260, 3357. Uau. Cowboy direto Fortaleza, controle 119.8, transponder 5537. Módulo 07, irá pousar na Prato Forte? Após direto Fortaleza, 119.8, controle 5537, é o transponder total 9919. Correto, semi-pronto total. Cordial, Gordinho, trip 5437, informação, paciente, autorização, posto seguro, 380. Copio 34. Copio. Posto seguro, 340, para o ISO 50, pista no zero, curva direita, saída da EL, Leda Bidev, controle 119.8, transponder 5550. Autorizou 340, até posto segura 354, pista 10, direita da EL, letra IDEV, 5550, controle, controle, saída 19800, gripe. 19800, chame pronto, parte 3. 19800, parte 3, chama pronto, gripe. 5550, no parte. Parte 3, autorizado, chame táxi, São Paulo. Agora concentra Recife, no 26, decimal 8, 5, alterno 3, 3, decimal 65. 26, 5, 3, 3, 6. Guardião 07, reporte 2, 0, milha, Salvador. 2, 0, milha, Guardião 07. Perreiros 5973? 5973, prossiga. Confirma a frequência, por favor. Afirmativo, 126 decimal 85, primária. 133 decimal 65, a secundária. Muito obrigado. O táxi em frente, Índia, Alfa, Del Ponte Espera, o ajuste no 0 no 5. O táxi vai ser via Índia, ok? Via segunda direita. Quando pronto, 18,6, uma boa viagem. Total 9911, muito bom dia, autorizado, linha ID colar, pista 10, vento no 00 graus, 112. Táxi para o TA 3153160, é o POV, 3 horas e 35, Guarulhos, Alberto. 3153, livre de táxi, pátio principal, Índia, Alfa, Del Ponte Espera, o ajuste 1095, quando pronto, ponto espera 18,6, uma boa viagem. Pátio, Índia, Alfa, ponto espera 1862, retorna 31, 03, bom dia. Alô, Salvador, 3179, frente da Índia, autorização Guarulhos, nível 340, está no 08. Está pronto para a cópia? pronto para cópia. Guarulhos 340, para o ISC 50, pista 90, curva direita, saída da El Lida Bidev, controle 199.8, transponder 5551, TAM 3179. Cuidado Guarulhos 340, pela autorista 50, decola da 10, curva direita na da El Lida Bidev. 198, controle 5551, transponder 3179. Então vamos até a proa 060070, direto aqui após a posição de capa. Gente, está livre desvio, azul 4208, reporte de controle ao término do desvio. Caso de falha de comunicação ao término do desvio, proa de duna. Gente, caso de falha ao término do desvio, proa de duna, desce até o 050, azul 4208. Padrão 07, frequência livre para coordenação, chamo para o regresso. Total 99111, decolou 29, chame o controle, frequência 119, decimal 8. 798, bom dia. Controle, bom dia, total 99111. Bom dia, total 9911, suba ao nível de voo 310, saída Momo, contato radar na decolagem. Jets, autorizado para 310 na saída Momo, 9911. Direto à posição Abuco. Está presente direto a Abuco, 9911. Afirmativo. Salvador, bom dia. TAM 3153, pronto. TAM 3153, bom dia. A linha e decola, pista 10, vento 08, 0 graus 9 nós. Aí decola no 0, TAM 3153. 153, decolou aos 34, assumo controle, frequência 119, décima 8. 198, 153, bom dia. Pesado, chame táxi. Pesado, puxa, tá com a semana táxi, como é que tá no dia? Na saída da El Leda. 353, suma ao 360, contato radar na decolagem, saída da El. Gente, da 3153. Controle UTAN 3153, poderia voar da El da presente? Vamos lá, da El, pra onde da El? Direto da El, graças, 3153. Total 9911, chame agora o Centro Recife na frequência 126.85, alterna na 133.65. Instante, a cópia é o noturno, Neturno 00, o ajuste no 095. Ciente. Final do procedimento, já livrou desvios? É, já está voando com proa de duna. Afirmativo, autorizado 2.000 pés, ajustado no 095, após estabilizado. 2.000, pro de duna, informará estabilizado com 095. mais também direto próximo para o táxi. Com 5 a bordo, 4 horas de autonomia, funcionário no Belém. Ok, Mike São Juliette, livre táxi em frente, Índia Alfa, ponto espera 18,5, ajuste no 095, Mike São Juliette, boa viagem. Com o meio 15, tem um táxi do Pátio, Índia Alfa, ponto espera são as 2,5, Mike São Juliette, obrigado, bom dia. Channel 6200, deixa até o nível de voo 050, contato radar, direto ITAP. Direto ITAP, 050, 6200. 6200, solicita manter essa proa por mais 20 milhas devido a formações da nossa esquerda. 6200, estou ciente, livre de desvio, aposta o término de desvio. Em caso de falha de comunicação, direto ITAP. Caso de falha, direto ITAP, 6200, obrigado. OTAN 3153, agora com centro Recife. No 25 decimal 1, no alterno 33 decimal 25. Gente, Recife 251, 3325. Bom dia, OTAN 3153. Salvador, Papa Romeu, mais 3, como está? Não quero pronto. Bom dia, linda cola, pista 1-0, vento 1-5, 0 graus, 1-5, nós. Pessoal, minha e decolar, vamos lá para o Marta. Belém, nível 1, uma centena, a rota é direto, pista no zero, com curva à esquerda na saída Momo Alba, pois direto, Belém, controle 119.